Olá, meu nome é Aline Gonçalves de Oliveira, sou estudante da Universidade do Estado de Minas Gerais, do curso de Pedagogia. E a experiência de participar do projeto, né, entre a UENG e a UNB foi muito interessante. Então, por exemplo, quando me perguntam como foi essa experiência, né, de realizar a construção de um manifesto, a primeira questão é esse intercâmbio de ideias entre nós, alunos aqui de Minas, com os alunos de Brasília, que foi super interessante, e começar a pensar, né, sobre as questões dessa educação aberta, da questão do software livre, e pensar com alunos que estão em outro estado. Isso foi sensacional, né? Esse trabalho ele contribuiu muito para a minha formação, porque eu tive que estudar para construir o manifesto, assim como toda pesquisa, a gente tem que se dedicar, mas mais do que isso, essa construção em conjunto, né? Então, uma ideia que às vezes você não tinha, um colega traz, ou então alguma coisa que você acredita e um colega fala, não, não é bem assim, ou pode ser diferente. E então essa construção conjunta e com colegas tão distantes fez com que essa experiência se tornasse muito interessante, né? Por que que esses estudantes de pedagogia e para os professores, né, é importante compreender a vigilância da educação? Acho que esse é um dos maiores desafios, porque as plataformas aí de softwares privados, elas estão disponíveis para todo mundo em todos os momentos, né? E há uma ampla divulgação proposital disso, e quando a gente começa a trazer essa questão da vigilância, causa inicialmente às vezes um desconforto ou às vezes dúvidas, e é tão importante falar sobre isso, né? Porque os nossos dados são bens tão preciosos e os dados da educação, dos professores, dos alunos também são muito preciosos. Então, a gente trazer essa questão e levantar a importância de se pensar maneiras alternativas e super possíveis de serem aplicadas, eu acredito que enriquece a experiência e faz com que tudo faça sentido, principalmente na pedagogia, que a gente tenta trabalhar com autonomia, a gente tenta trabalhar com libertação de ideias. E eu acho que isso vem muito atrelado a essas questões.